Começa agora Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Você conhece a campanha Onde o Fogo Pega, a Morte Fica? Sangrando no suor de um trabalhador, é o pio de um pássaro triste na viola de um cantador. É a deusa da mata clamando. Olá a todas e todos, eu sou o Daniel Lamir e vamos abrindo a edição de hoje com a música Queimada, do cantor e compositor Rui Mauriti. No Comida de Verdade de hoje, vamos falar sobre um assunto que vem sendo alertado há muito tempo por conta das perdas que causa a natureza. Todos os anos o fogo rouba grandes partes do nosso bioma e, como sabemos, muitas vezes temos incêndios causados de forma intencional e evitável. Essa é uma das mensagens de uma campanha realizada pelo Centro Sabiá, Onde o Fogo Pega, a Morte Fica. Na conversa de hoje contamos com Riva Almeida, que é técnica do Centro Sabiá. Nós do programa Comida de Verdade agradecemos, Riva, por contar contigo na edição de hoje. Ô Daniel, eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez de estar aqui no Comida de Verdade, falando, dialogando aí com vocês, né? Nessa perspectiva da gente pensar os processos da agroecologia, enfim, vamos nós. Vamos sim, Riva. E para começar, eu gostaria de te pedir uma situada sobre a relação entre o fogo e a vegetação. A gente liga a TV e acompanha as denúncias necessárias sobre incêndios nas matas, nos biomas. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe, né, que existe uma prática antiga das queimadas. Então, Riva, como situar e explicar cada uma das situações em que temos fogo e vegetação por ação humana? Beleza. Assim, Daniel, a gente seria até interessante a gente separar o que é queimada, que muitas vezes é planejada, é programada para preparar o solo para o plantio, de incêndio. Tem alguns incêndios, alguns que são criminosos mesmo, né? Que o pessoal ateia fogo, e outros que são acidentais. Então, tem diversas situações que a gente poderia colocar aí as queimadas. Talvez hoje a gente fale mais dessa queimada que é mais proposital, né? E que é relativamente comum em todo o Brasil, em todos os biomas, de ser feita como forma de fazer uma limpeza no solo, né? De retirar a vegetação para cultivar alimentos, pastagem. Pode ser colocado aí diversos tipos de plantas, né? Mas que ela é mais proposital mesmo. Riva, e olhando para o estado de Pernambuco, né, especificamente, o que podemos destacar das queimadas? Teríamos também como olhar para o bioma da Caatinga, especialmente nesse debate? Olha, no estado de Pernambuco, Daniel, aí vai incluir outros biomas também presentes, né, porque tem um pedacinho de Mata Atlântica ainda, né? Mas, para você ter uma ideia, a média de focos de incêndio identificadas no estado de Pernambuco é de quase 1.300 por ano. Então, isso é muito, né? Isso traz muitos transtornos, inclusive o Corpo de Bombeiros, né? As brigadas que são formadas, muitas vezes nem conseguem enfrentar, fazer o combate a esses incêndios, pela localização. Enfim, no bioma Caatinga, se a gente for ver, né, aí vai para todos os estados do Nordeste, são mais de 17 mil focos de incêndio, focos de queimadas, em média, por ano. E aí a Caatinga É o bioma brasileiro, por incrível que pareça, que tem o maior crescimento de degradação no país, né? Vai para além, inclusive, da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado. A Caatinga é um dos biomas mais agredidos, né? Pelo fogo e por outras iniciativas. Riva, e os impactos dessas queimadas? É muito comum a gente acompanhar denúncias, né, de destruição da natureza, o que deve ser feito sempre. Mas a sensação é de que as queimadas impactam ainda mais. Só dessa destruição da natureza, obviamente, já valeria rever essa prática. Mas as queimadas talvez impactem também na alimentação, por exemplo, né? Então, Riva, o que se destacar das queimadas enquanto aspectos ambientais, sociais e econômicos? Os efeitos das queimadas acho que não são tão simples assim, não, né? Pois é um tema, inclusive, bem complexo, né? Porque o fogo é uma das principais causas dos processos de desertificação. No semiárido, isso é muito forte. Para a Caatinga, isso é muito ameaçador, né? Então, o fogo ele é uma das principais causas da formação dos desertos. Que deserto e desertificação são diferentes, mas para melhor compreensão, é uma das principais causas da formação de desertos no semiárido, é o fogo, que retira a vegetação natural e, consequentemente, retirando essa vegetação natural, há uma redução muito importante da água, da fertilidade do solo, da vida do solo, porque o solo ele é vivo. Né? Ele é um organismo que, apesar da gente não nem sempre ver, porque a vida está ali logo embaixo, né, da camada superficial, mas tem uma micro e uma macrobiologia. O que quer dizer isso? Embaixo ali do solo, há a presença de fungos, bactérias que a gente não vê, e tem os besouros, as minhocas, que são os bichinhos, que são a macrobiologia, que é o que a gente é possível de ver se a gente escavar o solo, por exemplo. O fogo destrói toda essa vida. Sim, mas e daí? Essa vida, essa macro e essa microbiologia são responsáveis pela fertilização desse solo, né? Essa vida, são esses bichinhos, né, vistos a olho nu ou não, que vão processar todos os elementos, os nutrientes do solo, para que ele fique disponível para as plantas. Então, o fogo destrói essa vida que é super importante. Destruindo essa vida, que vai reduzir a fertilidade, consequentemente, vai reduzir também a produção dos alimentos, das culturas que você está colocando ali em cima daquele solo. Isso você só vai perceber um tempo depois. Você não percebe no primeiro ano, por exemplo, porque depois do primeiro no primeiro ano da queimada ficam as cinzas, e aí ficam um certo teor de nutrientes naquelas cinzas que vão dar uma fertilização ali para aquelas culturas que estão sendo colocadas. Então você não vai perceber isso daí no primeiro ano, mas a partir do segundo, terceiro, no quarto ano, então essa produção ela vai cair drasticamente. E aí gera um impacto social, claro, porque a produção de alimentos ela vai reduzir, e econômico, ambiental e econômico, né? Porque produzindo menos, você vai ter uma renda menor e a sua terra vai perder o valor. Então, é uma cadeia, né? O fogo ele desencadeia uma série de processos que são prejudiciais para a sociedade, para a agricultura e principalmente para a agricultura familiar, que tem pouca terra, né? Então é importante a gente pensar todos esses elementos antes de queimar. E nesse sentido de debate e conscientização sobre o tema, o Centro Sabiá está com uma campanha ativa sobre o assunto, né, Riva? Como apresentar essa iniciativa do Centro Sabiá? Então, a campanha tem inclusive um vídeo no YouTube que é bem bacana, bem interessante, Quem estiver nos ouvindo, vá lá no YouTube do Centro Sabiá. A campanha, o vídeo se chama Onde o Fogo Pega, a Morte Fica. É bem impactante, né? Essa afirmativa. E a campanha já tá em, a gente está nas ruas e está no campo, né? A gente está levando para as comunidades, para as associações, para as organizações, para as redes, para as redes territoriais, enfim, para esse conjunto, né, da sociedade, para chamar a atenção desse impacto que é gerado, o impacto negativo que é gerado pelo fogo. Aí, Daniel, tem assim, tem um argumento que diz, mas toda a vida eu queimei, meu pai, meu avô, meu bisavô já queimava, né? Mas aí tem uma questão que a gente precisa observar, principalmente no, no, nessa perspectiva da agroecologia, da agricultura familiar, é que as famílias cada vez têm menos terra. Antigamente era muito comum você queimava e deixava, o que a gente diz, deixava a terra descansar por um tempo. Queimavam a área, produzia 1 ou 2 anos, aí deixava aquela área se recuperando e ia para outra. Você só ia voltar para aquela área depois, sei lá, de 15, 20 anos, às vezes nem eu não voltava. Quem voltava era meu filho para produzir naquela área. E hoje a gente não tem muito mais essa possibilidade, porque o acesso à terra está cada vez mais complicado, né? As famílias vão crescendo, vão dividindo. Então, eu acho que a campanha é bacana também nesse sentido, né? De trazer essas questões, de trazer esse contexto que hoje é diferente de 50, de 100 anos atrás, né? Que a gente acha muito, mas não é muito não. Né? Então a gente precisa preservar, não queimar também é uma forma de conservar o solo, de conservar a vida, de conservar a água, de preservar a caatinga. A caatinga precisa estar em pé para a gente garantir a vida no semiárido. Né? Sem a caatinga, a gente vai ter que arribar mesmo, não vai conseguir ficar nesse lugar que é o sertão, a Agreste também, aqui de Pernambuco, tem também, é também semiárido. Então, vai lá, veja esse vídeo e as nossas peças de campanha, que tá muito bacana, muito interessante e são muito didáticos. Aproveita para olhar o vídeo porque agora vamos para um intervalo e logo logo voltaremos. Você está ouvindo Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Você está ouvindo Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Estamos de volta e lembrando que todo dia é dia de feira no Recife. Todo dia é dia de feira no Recife. Por isso, se liga aí onde você pode encontrar uma feira agroecológica perto da sua casa. Se você mora nas Graças, se liga que todos os sábados tem o Espaço Agroecológico das Graças. Na rua Souza Andrade, atrás do Colégio São Luís, você encontra produtos da agroecologia. Todos os sábados, começando bem cedo, às 2 da manhã, você encontra o Espaço Agroecológico das Graças, que fica aberto até às 9 da manhã. Ainda no sábado tem feira para você, que é de Boa Viagem. Na Praça Jules Rimet, por trás do Jardim de Boa Viagem, você encontra o Espaço Agroecológico de Boa Viagem. É todo sábado, das 5 até às 10 da manhã. E também tem Feira Agroecológica em Olinda. Todos os sábados, das 5 até às 10 da manhã, você encontra a Feira Agroecológica do Carmo. Fica logo ali, na Praça do Carmo, em Olinda. Passe por lá, compre seus produtos da agroecologia, suas frutas e verduras e hortaliças. Em todo canto tem alimentação saudável e todo dia é dia de feira no Recife. Campo, cidade, Centro Sabiá, unidos pela alimentação saudável e agroecológica. Comida de verdade, o que de fato nos alimenta. E voltamos a conversar com a nossa convidada de hoje, Riva Almeida, técnica do Centro Sabiá. Riva, quando conversamos aqui, né, sobre as queimadas, estamos falando sobre uma questão cultural, já que, inclusive, é uma prática antiga, ainda utilizada por alguns agricultores e agricultoras. Então, Riva, eu queria saber, né, justamente quais são as propostas colocadas, né? Vamos imaginar uma pessoa que faz queimada, que está ouvindo o programa agora. Quais são as propostas para essa mudança cultural, né, essa mudança no dia a dia? Eu acho que é muito, muito boa essa pergunta, Daniel, porque hoje já tem muitos agricultores, agricultoras, que a partir dos processos de assessoria, dos diálogos, né, com as organizações, enfim. Eu digo sempre o seguinte, Daniel, as organizações, elas não têm um papel de ensinar, mas é de trocar conhecimentos e de... É o papel, assim, de acender aquela luzinha, sabe, que já está lá, que os agricultores, é um conhecimento que os agricultores e as agricultoras já possuem, e o nosso papel é só dizer, ó, tá lá, mas a gente não está conseguindo enxergar, né? E aí eu vou dar destaque a uma iniciativa que ela é muito importante, e eu digo que ela é o coração do Centro Sabiá, que são as agroflorestas. Dentro de um sistema agroflorestal, você consegue produzir alimentos, produzir madeira, produzir qualidade de vida, né? Produzir, inclusive trabalhando na sombra, porque os sistemas agroflorestais, além de gerar alimento, madeira, né, eles também geram conforto, né, para o trabalho, e aqui no semiárido isso é importantíssimo, né, porque nesse período agora, por exemplo, nós estamos embaixo de um sol causticante, e é muito forte. Então, as agroflorestas são formas, é uma forma de produzir, em que você produz de forma diversificada, cobrindo o solo, conservando a matéria orgânica, que é aquela capinha que fica em cima da terra, que protege o solo e que fertiliza. E aí você vai dar a possibilidade da produção diversificada de alimentos e, ao mesmo tempo, você vai conservar e valorizar a sua terra, a sua área. Então, eu estou falando só de uma das possibilidades, das alternativas. Tem muitas outras do ponto de vista técnico, como fazer o manejo da caatinga para a criação de pequenos animais, para a criação de cabras, de ovelhas. Eu acho que a apicultura é muito bacana, é muito interessante. Você não consegue fazer, criar abelha, que é a apicultura, sem preservar a caatinga. Queimando, você vai destruir as abelhas. Então, é uma outra iniciativa, acho que é uma alternativa importante também, né? Pensando nessa perspectiva da agroecologia como uma forma de convivência com o semiárido. Todos esses processos que eu te falei, o fogo não entra, não pode entrar, porque se entrar ele vai detonar, ele vai destruir a possibilidade de se produzir a partir dessas técnicas que são agroecológicas e de convivência com o semiárido. Então, esses são formatos interessantes. E aí uma coisa que é muito importante, Daniel, nessa ação, tanto das organizações, como também das comunidades rurais, dos agricultores. Eu acho que na multiplicação do conhecimento de agricultor para agricultor, são os intercâmbios, são as trocas. Quando você troca as sementes, quando você troca... Semente que eu falo é tudo, é estaca, tem a semente animal. Enfim, quando você faz essa multiplicação a partir dessa partilha, que a gente fala muito das sementes da partilha, você está também colocando na sua pauta, no seu debate, a questão do impacto que é o fogo para essas vidas, para essas outras tantas formas de qualificar, de dar, né, dar para a sociedade e para os povos aí eu estou falando dos povos do semiárido, porque é mais o meu contexto, onde eu vivo, mas de dar mais qualidade de vida para quem está nesse lugar, que é o semiárido. Rivaí, para a gente fechar a conversa de hoje, né, por conta do tempo, a conversa está boa, mas tem um tempo aí também. O tempo corre ligeiro demais. Com certeza. Então, queria destacar um pouco, né, dessa natureza integrada, né? Você falava aqui um pouco das agroflorestas, né, que quando um agricultor, uma agricultora produz de forma agroecológica, né, favorece a ela, mas também ao entorno, né, daquele sistema agroflorestal. O mesmo acontece com as queimadas, né? Quem faz uma queimada num local também acaba impactando, né, mais do que, digamos, aqueles limites que ela está vindo ali naquela propriedade, né? Vai para muito mais outros ambientes. Então, que se destacar para o bem ou para o mal, essa questão mesmo da natureza integrada. Pois é, Daniel, a cerca quem criou foi a gente, né? A cerca não existe na natureza, não existe divisão, não existe fronteira, né? Inclusive os biomas, os diferentes biomas, eles se integram, eles dialogam, né? As queimadas na Amazônia vai interferir na chuva aqui no semiárido. A queimada se você considerar também o Pantanal. Enfim, outros biomas tão importantes. O Cerrado, gente, o Cerrado é a caixa d'água desse país inteiro, né? Você queimando o Cerrado, você vai detonar com a água e, consequentemente, com o fornecimento de água para o país, para o Brasil. Veja só como são as coisas. Porque às vezes a gente se isola muito, né? A gente pensa só no nosso mundo. Mas a gente acaba não enxergando que, né, o mundo é um só, está integrado. E nós fazemos parte dessa natureza, né, desse contexto todo. Então, isso que você traz é muito interessante, da importância que tem do diálogo, né, com o seu vizinho. Tem uma coisa, tem um espaço que eu acho que é estratégico para se fazer essa conversa, para estar pautando essa questão das queimadas, que são as feiras agroecológicas. A feira agroecológica é o retrato de pessoas que optaram por uma vida sem queimada. Então, é um outro espaço onde a gente pode estar fazendo essa conversa. Inclusive, quem vai para as feiras agroecológicas como consumidor, consumidora, pergunta lá, como é que vocês deixaram, qual a importância que tem de não queimar? Aquele alimento que está ali, ele tem qualidade porque vem de um agroecossistema, né? As pessoas estão produzindo sem queimar, sem botar veneno, que é um conjunto, né? Debatendo e dialogando sobre as relações sociais. Como é que a relação entre os homens e as mulheres pode ser mais justa? Como é que os jovens podem permanecer nessa terra produzindo com qualidade de vida, gerando renda. Então, veja só quanta coisa que o debate sobre as queimadas puxa outras temáticas, porque isso envolve toda a complexidade que é um sistema de produção da agricultura familiar. Então, isso é muito bacana. Eu acho super importante que esse debate esteja nas mídias, a rádio. Gente, rádio é uma coisa impressionante. E como ainda é importante o rádio para comunicar, sabe? Todos esses debates. Isso é muito forte no sertão. Você vai para uma família que mora lá, quilômetros e quilômetros de distância. Muitas vezes não tem internet, que ainda é um instrumento de difícil acesso, mas tem rádio. Então, eu acho que é muito bacana, muito importante que o Comida de Verdade esteja trazendo essa temática, porque essa voz vai chegar em muitos recantos onde a internet não chega, onde não chega outras formas de comunicação, né? Então, é por aí. E é conversar, né, com sua família, na sua organização, na associação, no grupo de mulheres, no grupo da igreja. está permanentemente fortalecendo esse debate. Como foi bom conversar contigo, né, Riva? A gente agradece aqui no Comida de Verdade de hoje, portas abertas para outro momento também de conversa novamente aqui no programa, viu? Eita, feliz demais, viu, Daniel, de estar aqui com vocês. Claro que, assim, a gente não consegue falar tudo e também não é a intenção, né? A intenção é essa de provocar essa pauta, né? E trazer outros momentos e outras pessoas para esse contexto, para esse espaço. Muito obrigada, viu? Gratidão mesmo por essa oportunidade. O Comida de Verdade é uma realização do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. O programa é produzido e apresentado por mim, Daniel Lamir, com o apoio de toda a equipe de comunicação do Centro Sabiá. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima. Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta.